senhoras e senhores. Estão preparados para receber os Afromen? Então façam barulho! 1, 2, 3. Chegaram os Afromen, os bombeiros estão aonde? Isto vai pegar fogo. Vai! Fogo! Vai! Garinas batem palmas e os homens façam barulho. Hey! Quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim. Assim, assim, assim. Hey! Assim, assim, assim. Hey! Assim, assim, assim. Hey! Yo, a carta morreu na mesa. Baralho, baralho. Não vim pra competir, só vim mostrar o meu trabalho. Afromen onde passa, não deixa dívida. Muito menos dúvida, estúpida. Tá me ver com cara de árabe. Então para de chorar tipo Vanessa, para de. Nós não somos dangerous, nós somos dangerous. Estamos aqui, mas tipo tamo em Los Angeles. Yo, yo, comigo aqui no, no diggity. Quando tô no mic até finto tipo dungidi. Antes de atacar, faz bem a cápula. Eu sou santo por fora, mas por dentro sou um Drácula. Hama, hama, Drácula. Aceito inevitável, avele. Posso ser incapável, mas a minha fé no rap é inquestionável. Isto ainda é mínimo, mini, mini, animou. Os niggas estão a se bifar como les animou. Ei, hey, gringo, vamonô, vamonô. Passa no microfone, fica atento que depois telefono. Alô? Música no desfile, vai na step ou na mango. Se pensas que cantar é só chegar pegar no mic. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, jungle. 1, 2, 3. Chegaram os Afromen, os bombeiros estão aonde? Isto vai pegar fogo. Vai! Fogo! Vai! Garinas batem palmas e os homens façam barulho. Hey! Quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim. Assim, assim, assim. Hey! Assim, assim, assim. Hey! Assim, assim, assim. Hey! Yo. Hey, yo. Entrei, sentei, meu lugar ocupei. Não me preocupei, não roubei, conquistei. Se ser honesto é crime, aí eu já não sei. Muitos dizem ser, mas no fundo são payday. Na hora da verdade ficam me gritando mayday. Mayday, se quer ajuda, payday. Água mata, sayday. Comigo não se mayday, encosto na parede. O meu com miniatura que compite com baleia. Todo mundo é cantor, daqui a nada já não vai ter plateia. Eu sou um gombo, bagongo, do maquela do zombo. Afromen jogue, nem de quem bem mutombo. 1, 2, 3, é o primeiro disco, mas há quem já pensa que eu já tô no 4, 4, 5, 5, 6, 6. Isso não é East Coast, muito menos West Coast. Se queres ser campeão, vai correndo motocross ou joga ping-pong lá em Hong Kong. No desporto ou na música não existe King Kong. É só questão de estar num bom momento e não há sucesso que dura todo o tempo. Por exemplo, os niggas mesmo a vez se fazem de Steve Wonder. Meu espírito é under, tipo um patifander. Mesmo posto na stand, eu continuo firme tipo Black Panther. Hey, yo, 1, 2, 3. Chegaram os Afromen, os bombeiros estão aonde? Isto vai pegar fogo. Vai! Fogo! Vai! Garinas batem palmas e os homens façam barulho. Hey! Quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim. Assim, assim, assim. Hey! Assim, assim, assim. Hey! Assim, assim, assim. Hey! Hey, yo, não sou músico de laboratório, feito por DJs radialistas em troco de cash. Não sou antes de bater na rádio, já é sucesso no show e no museque. Vou te dar um conselho, meu irmão. Não provocas o dragão quando está em digestão. A tua boca critica, mas o teu coração bate palma. Buengue, buengue, buengue, wana. Hoje todos dizem que são nembewana. Me ninguém me engana, nem cantando Chico, macaco, toma banana. Nós aqui falamos discoteca, agora já é club, uau, ué. Isso tudo hoje então é pra quê? Todo mundo quer me tá, né? Não me testa se não quer estragar a tua festa. Até bolilete já dizem que são gangsta. Pra impor no game não é preciso ser hustler ou é mau, é. Tens que convencer, tens que ter power. Não fica tipo pepe, pepe, pepe, pepe, calé. A dança agora é cupé, cupé, cupé de calé. Acredita em Deus mesmo, não indo na angelé. Vê, não cheguei aqui sozinho. Deus iluminou meu caminho. Não tenho casa branca nem real, mas sou batalhador tipo riquinho. 1, 2, 3. Chegaram os Afromen, os bombeiros estão aonde? Isto vai pegar fogo. Vai! Fogo! Vai! Garinas batem palmas e os homens façam barulho. Hey! Quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim. Assim, assim, assim. Hey!